Panorama Agrícola para 22 de agosto de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço especial para você nesta quarta-feira de lua nova, 22 de agosto de 2012. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. Pense rápido, fale devagar, esse é o ditado de hoje. No Panorama Agrícola desta quarta-feira você ouve uma dica sobre obesidade. Na entrevista, orientação técnica para investir em recursos florestais. E no noticiário, EPAGRE capacita técnicos para auxiliar empreendimentos da agricultura familiar. Você pode participar do nosso programa com sugestões. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para evitar a obesidade, prefira fazer lanches com cereais, produtos integrais, frutas e iogurtes. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com Paulo Floss, do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar, o CEPAF de Chapecó. Paulo Floss, ele coordena o Programa de Recursos Florestais da EPAGRE e fala sobre os objetivos desse programa. Ele visa criar e difundir tecnologias florestais dentro do estado de Santa Catarina. Então, ele envolve um grande número de técnicos, hoje bastante baseado na extensão, porque grande preocupação é que o agricultor fazendo uma floresta de má qualidade, ele vai notar isso somente após alguns anos. Então, ele não pode cometer erros, já desde o início. Então, a importância hoje de qualificar bastante os técnicos da extensão da EPAGRE. E também na questão da pesquisa, hoje faltam muitas informações para plantios de pequenos maciços florestais e questões gerais dentro da atividade florestal. A questão hoje ambiental é muito requisitada, né? A falta de mata ciliar é muito grande também, essas regiões que sofre mais com estiagens. Por exemplo, o oeste de Santa Catarina passou por um período de 6 a 8 meses de estiagem. Então, a floresta ela está ligada, na verdade, com todos esses parâmetros, desde a parte ambiental da floresta, o que, ela ajuda, né? E também a questão da produção, as florestas produtivas, basicamente. Quais são essas florestas produtivas? Em que área o produtor tem investido? Basicamente, hoje, as florestas produtivas, eu diria que 95% hoje no estado são florestas com eucaliptos e pinos. Então, o pinos mais concentrado nas regiões mais altas, no Planalto Catarinense, e o eucalipto mais concentrado no oeste, nas regiões mais baixas, no Vale do Rio Uruguai, e no Vale do Itajaí e todo o litoral. Então, eles... O eucalipto tem uma limitação, principalmente a questão de frios intensos. Então, a maioria das espécies são suscetíveis a geadas, então não podem ser plantada qualquer espécie em qualquer local. Então, deve haver um estudo bastante grande nesse sentido. Também uma área que a EPAGRE está atuando. Então, plantar testes com eucaliptos de diferentes espécies para ver até que ponto existe resistência de determinadas espécies. Então, também é um trabalho da pesquisa da empresa. Então, Paulo Floss, antes de o produtor decidir o que fazer, deve buscar orientação técnica na IPAGRE. Com certeza, ainda se nota muitos produtores, agricultores e muito, até mesmo investidores de outras áreas, plantando florestas de baixíssima qualidade, sem potencial nenhum, e poderiam, talvez, com pequenas informações, ter uma floresta de alta qualidade, com alto potencial produtivo. E por isso que a gente trabalha muito que o produtor não plante uma floresta sem ter o conhecimento básico de qual a espécie que ele deve plantar e qual o manejo mínimo que ele deve ter em cima dessa floresta para tornar ela uma floresta produtiva ou altamente rentável. Produtor que tem uma floresta de eucalipto ou de pinos bem manejada tem uma poupança a longo prazo? Com certeza, uma floresta bem manejada, bem conduzida desde o início, na verdade, o produtor ano a ano vai aumentando a poupança dele na propriedade. E com isso, quando ele precisa de um investimento na propriedade, seja qual for ele, muitas vezes, muitos produtores hoje a gente vê que estão utilizando a floresta. Um exemplo claro é o Renda Mínima, onde produtores investiram em florestas bem conduzidas há 10, 12 anos atrás, e hoje muitos já venderam essas florestas e pagaram a própria terra com esses recursos. Então, por isso que a floresta bem conduzida é uma real poupança na propriedade. Esse manejo, ele é anual? Como é que se dá? O manejo para as espécies florestais produtivas hoje, que basicamente o eucalipto e o pinus, se dá basicamente de desramas, que podem no eucalipto já ocorrer a partir do primeiro ano, no pinus a partir do segundo, terceiro, e normalmente essas desramas vão ocorrer até o quinto ano no eucalipto, no máximo quarto, quinto ano, e pinus pode chegar até o sétimo, oitavo ano. E além dessas desramas, ele vai ter que fazer desbastes, ou seja, diminuir o número de árvores na floresta para fazer com que as árvores remanescentes obtenham melhores dimensões e com isso se consiga um melhor valor agregado dessa floresta. Entrevistamos aqui no Panorama Agrícola Paulo Floss, do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar de Chapecó, que falou sobre o Programa de Recursos Florestais da EPAGRE. É hora das notícias. Curso avançado em Planejamento e Gestão Socioambiental e Econômica de Empreendimentos da Agricultura Familiar. Este curso é para técnicos da EPAGRE. Dias 17, 18, 19, 20 e 21 de setembro, em Concórdia. Mais uma capacitação desse Programa de Gestão de Negócios e Mercados em parceria com o SC Rural. É o módulo 2 de Agro Redes e Mercados na Agroindústria Familiar, no Centro de Treinamento da IPAGRE, em Concórdia, como dissemos, de 17 a 21 de setembro. Esse curso avançado em planejamento já teve a primeira unidade em julho e tem por objetivo promover a capacitação em conhecimentos relacionados aos mercados da agroindústria familiar e as interfaces entre atores, cadeias agroalimentares de qualidade e processos de desenvolvimento rural sustentável. O módulo 1 foi organizado pela IPAGRE CEPA, com o tema geral Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. A participação no evento, nesse curso avançado em Planejamento e Gestão Socioambiental e Econômica de Empreendimentos da Agricultura Familiar, se dá por 30 técnicos de todas as unidades de gestão técnica da EPAGRE. Módulo 2, então, Agroredes e Mercados na Agroindústria Familiar, em Concórdia, de 17 a 21 de setembro. O módulo 3 será em São Joaquim, Planejamento de Empreendimentos de Agregação de Valor, em outubro. E o módulo 4, em Joinville, em novembro, sob gestão econômica de empreendimentos rurais. Ela trabalha lado a lado com o homem na plantação. Cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito. Uma grande lutadora merece nosso respeito. O campo se levanta e o seu trabalho agradece. É sua força guerreira. Igual a planta que cresce, o campo se levanta. É o seu trabalho.